Charlie 646 Tower, 118 Dismount 95. 1895, 6746. Salvador, boa noite, gol 1714, decolou cruzador e vê 4 tempos agora. Gol 1714, boa noite, contratado a Azul para 230 na saída PUC. Quer subir a 230 na PUC, gol 1714. 1714, chame o centro Recife, 1-2685, alternativa 1-2545. Chama 1685, alterna 2545, 1-704, obrigado. bom dia, zona 606, decolando a saída Puca, tração Lipa. Zona 606, contratada para o 390 na saída Puca. Subi para o 390 na Puca, no 606. Salvador, bom dia, tá 3286, informação Bravo. Tá 3286, na chegada da Mari, desça para o 050. Da Mari, desça para o 080, tá 3286. Tá 3286, desça até o 050. 050 agora, tá 3286.